EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Arts. Vamos aqui trazer nesta edição do Electronic Art uma composição de Christine Gallagher. Este Christine Gallaretta, e não Gallagher, como disse, é Gallaretta. Christine, aliás, Christine, assim está correto. Christine Gallaretta vai-nos trazer uma composição muito interessante. Ela dá pelo nome de Maronon, parte 6. Mas é uma composição que de facto explora muito a parte eletrónica. É uma composição que conjuga ruídos com, digamos, com uma imaginação de um cenário. Conjuga-se, acima de tudo, a parte mais experimental e ao mesmo tempo mais interessante daquilo que é a composição eletrónica. Neste caso não é uma composição musical, é uma composição sonora apenas, mas é eletrónica e por isso mesmo passa no Electronic Art. Vamos chegar então com esta sequência, ou com esta composição, e daqui a pouco eu volto para as despedidas. Até já! que os ouvintes não ouviram, não escutaram, não explodiram esta execução por um motivo muito simples. Ela está recorre, portanto, a frequências muito altas e por isso mesmo o ouvinte não terá escutado, creio eu, da minha maneira. De todas as formas, fica durante essa parte, esse registro, mas depois, ou seja, depois do quarto minuto, essencialmente, já é perfeitamente até audível esta, digamos, esta conjugação de sons, enfim, a parte eletrónica da questão. O movimento, ou seja, neste caso a posição do som, como é lógico, 48WMA não há uma precisão tão nítida quanto se fosse 320 MP3 ou até WAV. A verdade é que são as condições que temos disponíveis e, portanto, damos apenas uma ideia destas composições eletrónicas que os ouvintes poderão então presenciar, porque não até ao vivo. Não digo que Christian Galaretta lá esteja, mas a verdade é que outros poderão representar esta obra, ou até outras do mesmo género. O nosso programa Electronic Art despede-se por aqui. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Daqui a um bocadinho volto para mais uma edição de Musicália. Tenham uma boa noite e até à próxima terça. EA Antenna Web.